a minha salvação. Por isso eu não temo, não temo mal. Não temo mal. Ele é a minha rocha, ele é o meu escudo, e em sua sombra descanso em paz. Como é tão bom sentir a paz do meu Senhor bem no centro do coração. E é por isso que eu vivo a cantar. Hoje vi.